filha amada, teu valor é sem par. Teu coração confia, não há como duvidar. Trabalhas com as mãos, com amor e com fervor. Teu lar é abençoado, reflete o Senhor. Mulher virtuosa, quem te achará? Teus frutos são louvor, em ti vou descansar. Teu temor ao Senhor é a força do viver. Em cada obra tua vejo o teu poder. Abres a boca com sabedoria, teu olhar é justo, traz paz e harmonia. Aos aflitos estendes tuas mãos de amor. Com fé e esperança és luz em meio à dor. Mulher virtuosa, quem te achará? Teus frutos são louvor, em ti vou descansar. Teu temor ao Senhor é a força do viver. Em cada obra tua vejo o teu poder. Levanta os filhos e eles te chamarão bem-aventurado. Teus frutos são louvor, em ti vou descansar. Teu temor ao Senhor é a força do viver. Em cada obra tua vejo o teu poder. Acústica e guitarra.